já cansei de pedir-lhe, já cansei de dizer-lhe que eu sem ela me desespero. Mas não quis escutar-me e seus lábios se abriram para dizer-me: já não te quero. Eu senti minha vida se perder no abismo profundo e negro da minha sorte. Quis então esquecê-la, quis então me afastar, mas enquanto eu bebia, eu já me vinha de novo a chorar. A cair, ergui a taça e por ela brindei. Porém quis me ferir. Era o último brinde de um boêmio a quem tanto amei. Vi o mundo ruim, eu larguei minha taça e sem sentir toda desgraça. Ela tentou falar-me quando viu minha dor, mas já estava escrito que naquela noite perderia seu amor.